Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Ensino Básico em Revista, o espaço da educação básica aqui oferecido pela Rádio Fiscar. Aqui alunos, professores, enfim, qualquer pessoa interessada em educação pode aqui expressar a sua opinião sobre, ou mesmo contribuir, né? Pessoas da comunidade vêm aqui e contribuem de uma forma informal, né? Uma educação informal, enfim. É o espaço para a educação básica. E hoje nós estamos trazendo aqui o professor Renato Pedro, que é professor lá da Escola Jesuíno de Arruda, né, que está aqui também o professor Clésio Aniceto e eu, né, o professor Antônio, mais conhecido como Toninho, se eu falo Antoninho, sabe de quem se trata. E nós vamos aqui bater um papo hoje sobre manifestações culturais brasileiras, né, na música. Então, isso é muito, vai ser um papo muito interessante, eu acredito, porque a música, né, reflete o que acontece na sociedade, né? Usando a teoria marxista, né? Da questão da infra e superestrutura. Então é bem isso. Eu acho que se os nossos alunos tivessem a oportunidade, aliás, está tendo agora com o professor Renato, né? De conhecer melhor as nossas manifestações culturais, certamente compreenderiam melhor a nossa alma do nosso. Da nossa nação, né, que se expressa através das manifestações culturais. E o Renato vai falar um pouquinho sobre isso, né, Renato? Tudo bem? Tudo bem, professor Toninho. Eu gostaria de agradecer a presença aqui. Nós é que agradecemos. De vocês, Renato. É uma oportunidade muito especial. E eu acho que é esse o caminho mesmo, né? A gente poder conhecer um pouco mais dessas manifestações, no meu ponto de vista, ela remete também a conhecer um pouco da história, um pouco da história do Brasil, né? Uhum. Isso, se a gente olhar para o passado, a gente olhando para o presente, a gente consegue perceber também onde é que ainda estão esses grupos, né? Muitos desses grupos, né? Essas manifestações de hoje, elas acontecem. As que estão próximas às cidades se encontram nas periferias das cidades, né? Ou isoladas em diversos rincões do país, né? E o meu olhar sobre isso é a gente conhecendo um pouco dessas manifestações e podendo apreciá-las, justamente a gente poder refletir também sobre os nossos caminhos, né? Não só musicais, mas sociais também no Brasil. E como é que isso foi se configurando e o que também é o que dizem essas manifestações trazem muito também das nossas origens, das nossas tradições. Né? Boa tarde, professor Toninho. Boa tarde, Renato. Tudo bem? Qual foi a primeira manifestação desse tipo que ocorreu no Brasil e o que ela refletia naquele momento? No meu olhar, acho que as primeiras manifestações que a gente tem registro hoje são as dos indígenas, né? São as dos indígenas, algumas delas estão ainda bastante preservadas, né? Hoje em dia, principalmente com o advento da tecnologia através de vídeos, DVDs, né? A gente pode encontrar manifestações indígenas hoje na própria casa, a partir do momento que você se conecta à internet, você digita algum tipo de grupo indígena, alguma etnia específica, você vai encontrar algo a respeito e possivelmente algum vídeo, algum áudio a respeito disso. Né? Posteriormente a isso, com a chegada dos portugueses, aí a gente tem uma série de outras manifestações, né? Que aí são mais vinculadas à cultura, que a gente tem mais próximo de nós, são as vinculadas à cultura caipira, né? Que são os casos das danças de São Gonçalo, as próprias catiras, que alguns autores remetem às origens ameríndias, né? Essa coisa de bater o pé no chão, uma série de outras manifestações vão fazer esse caminho, assim, né? Essa é uma leitura que eu tenho. E a contribuição dos negros? Então, a contribuição dos negros ela é bastante significativa nas manifestações populares. A gente vai ter a oportunidade de ouvir durante o programa. Fiz uma pequena seleção de algumas coisas, mas ela é extremamente significativa. Assim, eu, particularmente, não consigo pensar a música brasileira sem pensar a influência negra. Não só rítmica, como melódica e de instrumentos e uma série de coisas, né? E o que isso contribuiu para a formação disso que a gente tem hoje no Brasil? Da nossa sociedade? Da nossa sociedade. Eu acho que as contribuições são inúmeras, né? Eu destacaria principalmente essa relação de como é que a música foi um momento de manifestação desses flagelos, desses momentos que os negros principalmente estavam no cativeiro, e através dessa música eles conseguiam se manifestar, né? As manifestações, chamando elas hoje de afro-brasileiras, são bastante diversas, né? De origens de diferentes lugares da África, né? Então, Yorubá, Jeje, Nagô. E aí, cada uma dessas manifestações que acontecem no Brasil, alguns autores vão remeter isso a núcleos populacionais que se concentraram em determinadas regiões, né? Uma das manifestações que eu apresento para os ouvintes é uma folia de reis de Ubatuba, onde eles estão fazendo um canto de abertura. Yeah. Então, essa Folia de Reis que a gente acabou de ouvir, ela é uma Folia de Reis da comunidade caiçara de Ubatuba. E as Folias de Reis, elas estão espalhadas por diferentes regiões brasileiras, né? Com algumas características específicas para cada uma das suas regiões, e com instrumentações e maneiras de se tocar específicas de cada região. Eu acho que é importante a gente relatar o que seriam essas folias, né? Então, as folias, elas, a gente tem uma diversas delas. E o que chama a atenção, as que são mais presentes nessa região do Sudeste, as folias do Divino, que são para as comemorações do Divino Espírito Santo, e a Folia de Reis. No nosso caso, que a gente ouviu agora há pouco, a Folia de Reis, ela é uma manifestação onde ela acontece entre o dia 25 de dezembro e vai até o dia 6 de janeiro. Qual que é a ideia dessa? O que eles tentam passar, né? Então é um grupo de cantadores que eles saem. Antigamente saíam durante a noite, hoje eles saem mais durante o dia, mas eles saem para anunciar a chegada do menino Jesus aos outros fiéis, né? Então eles saem do dia do nascimento até o dia 6, que seria a data que os três reis magos encontraram o menino Jesus na manjedoura, levando os seus presentes. E aquela, como eu disse anteriormente, que eles andam durante a noite, é porque quem vai guiá-los por esse caminho é a estrela guia. Por isso que muitas das folias recebem, tem esses nomes, né? Folia tal, tal, tal, estrela guia, folia, estrela do Oriente e uma série de outros nomes que remetem a isso, né? Ou folia de reis dos três reis magos, uma série de coisas. Essa prática, o que eles fazem? Além de anunciar, eu acho que uma coisa interessante, além de anunciar o nascimento do menino Jesus, eles estão também levando bênção à casa, às casas que eles visitam, né? Então, existe todo um ritual durante todo esse percurso, quando se aproxima da casa, pede-se licença para entrar, agradece a entrada na casa. Aí, se naquele momento for um horário de almoço, um horário de um lanche, eles vão cantando e pedindo também esses alimentos. E normalmente você vai ter o festeiro, que é a pessoa que está carregando a bandeira com o símbolo dos três reis magos, que normalmente é uma bandeira pintada à mão, onde está a pintura dos três reis magos junto ao menino Jesus na manjedoura. Essa bandeira seria sagrada, né? Em alguns locais ela são colocados, né? Cada visita é colocado nela um adorno, uma fita, um presente, um laço, uma fotografia, né? E ela leva a bênção para aquela, as bênçãos do menino Jesus para aquela residência. Então eu já tive experiências de ver em Folias de Reis essa bandeira passar por todos os cômodos da casa, né? Eu acho que vale lembrar que nesse período algumas pessoas que serão visitadas já estão na expectativa de receber esse grupo. Então normalmente em suas casas já tem um altar, que é também uma prática da Folia de Reis, visitar o altar, né? Existem um mote que seria: só se visita a casa se tiver o altar. Folia de Reis é mais característica do estado de São Paulo? Não, não. A gente tem ela espalhada de maneiras diferentes em todo o território nacional. Agora me fugiu o nome, mas tem uma manifestação que também é para o Santo Reis, que acontece no Ceará. Eu acho que a dança Gerais do Saiote, tem, né? Minas tem bastante. Uma das figuras também, acho que interessante a gente chamar da folia, que algumas folias têm, outras já se tiraram, e aí é até interessante, que é a figura do palhaço, aqui no estado de São Paulo a gente conhece mais por palhaço, e algumas regiões de Minas a gente conhece como bastião. E aí é muito interessante, porque o palhaço, ele vai à frente da bandeira, os foliões vêm atrás. E o palhaço seria o elo seria a pessoa que vai afugentando os maus espíritos, né? As coisas ruins, o tal do Herodes que eles falam, que querem enganar os três reis magos, né? Então o palhaço é essa figura de ligação. E é normalmente, em algumas folias, os foliões não falam com as pessoas que estão na casa no momento da cantoria ou do ritual. A única pessoa que teria uma permissão seria o palhaço. E aí quando o palhaço abaixar, e quando ele fala, normalmente ele pede esmolas, né? E, ou se não, faz algum tipo de traquinagem com as pessoas também. Isso é uma figura bastante presente do palhaço, né? Ele dança, né? E eles vão à frente. Algumas folias têm um, algumas folias têm dois. Quando tem dois, aí eles ficam fazendo traquinagem entre eles, né? O que é bastante interessante, né? Porque eles vão meio que se provocando durante todo o caminho, durante todo o trajeto, né? Então o palhaço é uma figura importante. Quando eu falei que alguns lugares não tem, é porque, como ele usa máscara, ele é muito mais chamativo que os foliões, algumas crianças assustavam-se com eles. E aí uma das falas é que o bastião ou o palhaço, ele assustava as crianças durante a folia e aí ele foi retirado, né? Não podemos afirmar ao certo, mas existe essa, uma dessas lendas, né? E no caso que a gente falou da Folia de Reis, mas muitas manifestações brasileiras têm esse vínculo religioso, né? Isso é importante a gente destacar, né? Até por conta, a própria sociedade anteriormente era muito mais religiosa do que hoje, né? E as manifestações eram, as manifestações musicais, a música está presente na igreja, né? Eu acho que isso é... É porque os portugueses são muito religiosos, junto com toda a Península Ibérica, mas o que acontece, que eu estou demorando aqui para responder, porque eu estou lembrando de... Eu voltei a retomar um pouco da história da música para estudos particulares, e aí é interessante porque é a questão do registro, né? Os únicos registros que se mantiveram das músicas pré-Cristo ou do pós-Cristo são só religiosos. Então, quando a gente vai estudar a história da música ocidental, principalmente essa que a gente aprende nas escolas de música, ela é muito vinculada, um dos primeiros momentos é vinculada à igreja, né? Quando a gente fala dos cantochões, é tudo vinculado a artes novas, é tudo vinculado à igreja, né? E aí uma das coisas que me chamou a atenção é isso, porque está registrado estava registrado na igreja, né, onde estão os documentos, né? Então isso é interessante. E aí essas manifestações religiosas que estão registradas hoje, ao mesmo tempo elas também estão presentes nos diferentes grupos, né? Renato, como nós temos aí alguns minutos de programa, você gostaria de ilustrar um pouquinho mais? Tem mais alguma expressão que a gente possa mostrar? Eu queria chamar atenção, Toninho, para uma coisa interessante, ainda dentro dessa coisa dos africanos ou dos afro-brasileiros, né? Das manifestações afro-brasileiras, que é uma relação do candomblé, do quimbanda, do Rio Grande do Sul, né? Então, nesse sentido, eu trago para a gente escutar uns axés para Xangô. Axé caô cabiecile, omi o axé caô cabiecile, oni Xangô yomi, Xangô yomi, Xangô demi, Xangô beremi, Xangô toki, Xangô dada, Xangô do pó, Xangô lofila, Xangô daí, Xangô de bede, oni yoge odo o louco fanixé, oni omi o agoienixé, mi o acesso me chorou, o meu axé caô cabeça. Caô cabeça. Oni xerere meu alabini demo seu axé meu pai. A goia caô coba. Caô cabeça. Olha o fundo. E aí a gente pôde ouvir toda a diversidade rítmica. Antes da gente falar da parte musical especificamente, eu gostaria de destacar a parte de como é que esses grupos, né, quando a gente pensa na região sul brasileira, principalmente no Rio Grande do Sul, a gente pensa nas comunidades europeias que se concentraram ali, né? Mas ao mesmo tempo, alguns autores dizem que uma das maiores populações afro-brasileiras após Bahia, ou depois da Bahia, estariam no Rio Grande do Sul. Isso é muito interessante porque esses autores vão remeter isso à Guerra do Paraguai, onde um grupo de negros era pedido para os seus senhores para irem lutar na Guerra do Paraguai, e com a ideia de que ao final da guerra eles seriam libertos, seriam alforreados. Só que terminou a guerra e deixaram esses negros, ficaram lá, porque não transportaram eles de volta, deixaram esses negros lá. E esses negros formaram as suas comunidades, né, os seus grupos, louvando as suas entidades, os seus orixás. Esse canto que a gente acaba de ouvir é um canto para Xangô, né, que seria o orixá da justiça, dos trovões, né, do fogo, das tempestades. E ao mesmo tempo, essa mesma música que a gente acabou de ouvir, ela é cantada ainda em língua africana, né? Então é muito interessante te mostrar de como é que esse grupo é muito forte nessa região, né? Esse áudio que a gente está ouvindo é mais ou menos, eu acredito que seja no começo dos anos 2000 e alguma coisa, mas em 1980, naquela coleção do Marcos Pereira, que ele faz uma série de discos viajando pelo interior do Brasil, e aí acho que são quatro de cada região, quatro do Sul, quatro do Sudeste, Norte e Nordeste, quatro do Centro-Oeste, ele também grava esse mesmo grupo. Tem um momento que ele escolhe, dentro das manifestações do Sul para ele escolhe gravar um desses cantos, né? E aí é muito interessante como é que essas manifestações ainda estão presentes no Rio Grande do Sul, cantadas ainda em línguas originais. Ainda chamando a atenção, né, pro que a gente acabou de ouvir, então, falando um pouco de Xangô, a gente disse que ele é um orixá da justiça, do fogo, dos raios e trovões, as suas cores, porque daí cada orixá vai ter uma cor específica. As suas cores normalmente são branco e vermelho, né? Ou marrom e vermelho, ou só branco, ou marrom e branco, ou só marrom ou vermelho, né? Por que que vai tendo essas variações? Porque cada grupo ou cada núcleo religioso vai compreender esse orixá especificamente, mas os outros com cores diferentes, né? Algumas coisas são semelhantes, mas é principalmente a parte de que mete essa etimologia desses orixás, dos mitos que estão por trás deles, são muito semelhantes, mas a parte de cores e de como é que é feito e tal é muito variado, né? Isso é uma coisa interessante dentro das manifestações populares, que a gente não pode fixá-las. Elas são vivas e estão em constante transformação. Então a gente fala que isso é do candomblé, isso é do candomblé de tal região, de tal grupo religioso. Hoje em dia as leituras de rituais são mais complexas, são mais urbanas, né? Hoje em dia, mas esses rituais eles ainda transmitem coisas de muito antigas ainda, que são passadas de gerações a gerações, etapas que têm que ser cumpridas durante todo o processo ritual, né? E falando um pouco, né, sobre esses negros, eu queria... trouxe uma outra manifestação, essa do Sudeste também, que são os jongos. Oh. esse jongo que a gente acabou de ouvir é um jongo de Tamandaré, que é um bairro da periferia de Guaratinguetá, do Vale do Paraíba. É um bairro onde a Via Dutra, a avenida, a rodovia Dutra, passa na esse bairro está às margens da rodovia Dutra, próximo a Guaratinguetá. E é um ponto de louvação, onde a gente pode perceber, ela está louvando ao santo do dia dessa festa. Um pouco sobre o jongo, para a gente poder chamar a atenção para os ouvintes e também para quem tem curiosidade. É uma manifestação dos negros que trabalhavam nos cafezais, e ela aí sim é uma manifestação que ela se concentra nessa região dos cafezais. Então ela pega essa região do Vale do Paraíba, passa ali pelo sul de Minas, passa pelo Rio de Janeiro, indo até o Espírito Santo. E quais são as suas características que a gente consegue identificar? São versos cifrados, que eram feitos na época, através de metáforas, onde os negros podiam se comunicar através dessas metáforas entre eles, dizendo o que estava se acontecendo, o que estava se passando, próximo a pessoas que não pudessem ouvir, né? Então isso foi durante muito tempo, e ainda está presente, esses cantos metafóricos estão presentes ainda hoje, né? Hoje os jongos, então algumas comunidades associam ele aos orixás do candomblé, outras à Umbanda, né? E é muito interessante, porque uma coisa também que acontece é, dentro de um grupo de jongo, você ter pessoas de diversidade, de uma diversidade religiosa grande. Você vai ter as pessoas do candomblé, da Umbanda, e pessoas do catolicismo, ou pessoas que até transitam por essas três vertentes religiosas de maneira muito espontânea. Então vai no jongo, e aí no outro dia está na igreja católica, né? Ou vai fazer uma louvação num terreiro de Umbanda, e aí no outro dia está na católica, e vice-versa. Voltando a respeito dos versos, hoje o que a gente tem dentro dos versos seriam cantos de louvação, que ela vai falar, os cantores falam louvam aos santos e às entidades religiosas, normalmente de cunho africano. A divisaria ou bizarria, que seriam demandas, né? Então ele fala de demandas, que aí essa é mais metafórica, né? Onde só quem conhece a comunidade, conhece o grupo, vai conseguir entender. E a de desafio, que é onde os jongueiros se desafiam entre si, e aí dentro de metáforas também. Essa questão da metáfora é para uma questão de defesa, né? Também. Em relação aos senhores. Sim, né? Também. E eu acredito que hoje em dia também. Hoje em dia também. Porque as manifestações populares, como acontece comigo também, elas são visitadas hoje por pessoas que não são de lá. Uhum. Né? E às vezes isso é visto de uma maneira muito prazerosa e acolhedora, e em outros momentos não. Uhum. E aí acho que a metáfora também funciona dessa maneira. Uhum. No meu ponto de vista, não vejo mal nenhum. Não, absolutamente. Não vejo mal nenhum, acho fantástico que tenha. A respeito da manifestação, então, para a gente dar continuidade, da manifestação, é uma manifestação feita em roda. Então faz uma roda, dentro dessa roda existem, diferencia-se um pouco de comunidade para comunidade, mas num dos pontos dessa roda estariam os instrumentos musicais, que são um tambor grande, chamado de tambu, e um tambor menor, chamado de candongueiro. Né? E aí quais são as variações? Você pode ter de 2 a 3 tambores, né, de diferentes tamanhos, um grande, um médio, um pequeno, e ao mesmo tempo você pode ter aí variações de incorporação de outros instrumentos musicais. Então você vai ter a matraca, que seriam pedaços de madeira que são batidos no corpo desses tambores. Você tem a puíta, que seria uma cuíca grande de couro, que também no Nordeste é conhecido como tambor de onça, é um que mais grave, que ela é um couro, ela não é o couro de sintético da cuíca. E aí você vai ter os chocalhos ou guaiá, que também são incorporados. Isso vai variar de manifestação para manifestação. Dentro, duas coisas que eu queria chamar a atenção dentro dessa roda. Primeiro, relacionado aos tambores. Os tambores seriam o elo de ligação entre o mundo terreno e o mundo supraterreno, né? Então, eles são muito louvados dentro desses grupos, né? Hoje em dia, você tem tambores com mais de 100 anos dentro de uma mesma comunidade, né? E são passados de gerações a gerações. E, normalmente, os manifestantes, ao entrarem na roda ou a iniciarem essa manifestação, ou tocam no tambor, ou abaixam-se frente a ele e fazem algum tipo de sinal de proteção, seja ele o sinal da cruz, seja pondo a mão na cabeça, ou alguns chegam até a beijar o corpo do instrumento. Então, o tambor é um momento, é algo importante dentro da manifestação. Né? Um caráter meio sagrado. Isso, é um caráter sagrado. Alguns deles passam por rituais mesmo para entregas para santos, para entidades, outros não. Outros são construídos pelas comunidades, outros você vê que são industriais, mas aí pode ter algum tipo de ritual feito para aquele tambor, né, para ele passar por esse momento de pertencimento à comunidade também. Dentro dessa roda, o que acontece? Dança-se um casal, normalmente, de homens e mulheres, e os versos são cantados pelo solista e depois é respondido pelo coro. Deve ser lindo. É respondido pelo coro no sentido do... um canta, o outro responde. No final, quando você quer parar aquela música, algumas comunidades, que é o caso de Guará, elas falam cachoeira. E no caso de algumas comunidades, aí eu identifico mais próximo do Rio de Janeiro, fala-se machado, né? Então seria para você. Ambas, as duas coisas que a gente acaba de ouvir são corte, né? Uma cachoeira, se você entra debaixo dela e for muito forte, ela cessa um momento. E o machado também, né? Pensando nessa coisa dos negros, eu trouxe um outro relato, que é um depoimento de como é que era esse momento no momento da escravidão, e algumas lendas que perpassam por esse período. E uma delas que a gente chama nessa, que eu destaco nessa música, é uma música do pessoal do Batuque de Ubigada de Tietê, Capivari e Piracicaba, cantada pelo Teotônio e o Bomba, onde eles vão relatar o que acontecia com alguns senhores de engenho quando iam bater nos seus escravos. Vou lembrar do belo tempo, é do tempo da escravidão. O negro não sabia ler e só sofria judiação. O negro não sabia ler e só sofria judiação. E trabalhava só é só, ainda apanhava do patrão. O negro não sabia ler e só sofria judiação. E trabalhava só é só, ainda apanhava do patrão. Mas no meio de nego burro tinha um nego que era bom. No meio de nego burro e tinha um nego que era bom. E o senhor comprou o nego, eu vou contar que aflição. O senhor comprou o nego, eu vou contar que aflição. E Joãozinho vendeu pra Pedro e vendeu por 10 tostão. Quando chegou no caminho, Olha, veja que confusão. Ele pediu o nome do homem. Homem negou, estrivo disse que não. Veja, meu nome é fogo. Vou dar resposta, senhor. Veja, o seu nome é fogo. Você vai perder sua direção. Eu sou água que apaga fogo. Onde que o nego é prisão? Eu sou água que apaga fogo. Eu não sou nego turrão. E se você bater em mim, sua mulher chora sem razão. E se você bater em mim, sua mulher chora sem razão. Porque o negrinho era decente e era burro inteligente de nação. Era burro inteligente de nação. A minha avó contava que não sei em que lugar, e é aqui da Banda de Campina, porque é aqui da Banda de Campina que judiavam muito os negros, compreende? Os escravos. Se você é um escravo de lá da, não sei de que lugar lá da África, e churava, tinha os troncos de, botava no tranco, ficava com a bunda pra cima assim, churava ali. Acho que teve um negro que veio da África, colocaram ele no tronco. Quando derrubaram o couro nele ali no tronco, a patroa estava berrando lá dentro da casa dela. Ele não sofria dor, a dor é a mulher que estava sofrendo lá. Eu não sei o que é aquilo. Bom, pudemos ouvir que o que acontecia com quem batia no, nos negros era algo bastante dolorido, né? A música remete aí a essa coisa de se bater nos escravos, e alguns escravos, como ele mesmo fala na música, era burro inteligente de nação, conseguia fazer a passagem aí entre a dor que ele estava sentindo, era transmitida à dona da casa, que seria a esposa do senhor de engenho. Assim é. Pensando nisso, falando um pouco, né, de como é que é essas diferentes manifestações que remetem à escravidão, o período da escravidão brasileira, eu já trouxe esse batuque de Obrigado, a gente vai apresentar outros, mas o fato é que é uma manifestação diferente do jongo, no sentido da sua parte rítmica e da estruturação do ritual em si, que a gente vai falar à frente, e ao mesmo tempo muito próxima, né? Hoje em dia ela está presente em Tietê, Piracicaba e Capivari, foi muito forte nessas manifestações. O Antônio Cândido chegou a vir para o interior de São Paulo registrar essas manifestações, 1950, se eu não me engano, na cidade de Tietê, onde teve uma desavença muito séria com o padre da paróquia, que não compreendia aquilo como algo importante para a cidade, para a comunidade, né? E aí acabou se caindo aí numa série de um ostracismo, onde precisou juntar esses três grupos para formar um grupo grande de batuque de Obrigada. Hoje em dia está crescendo, né? Esses grupos estão se fortalecendo muito, né? E tem, as festas são muito tradicionais. Normalmente eles se apresentam na festa do 13 de maio, em Piracicaba, na festa de São Benedito, em Capivari, e Tietê, que acontecem em datas diferentes. O que eu gostaria de chamar a atenção para nós é que existem registros de batuque de Obrigada, e que também está sendo, de alguma maneira, retomado, na cidade do Rio Claro. Foi muito presente lá, caiu-se, esse sim foi praticamente extinto, e tem-se, já ouvi falar de grupos que estão querendo retomar isso e estão trabalhando para esse processo de uma maneira ainda bastante paulatina, com muito cuidado, né? Até porque são poucos os detentores de Rio Claro que eram dessa região. Quando eu vim para São Carlos, eu já tinha conhecimento do batuque, já conhecia, né? Aí durante um momento eu tive acesso a esse material onde fala de um registro de batuque de Obrigado em Rio Claro, e cheguei a esboçar uma curiosidade de que suspeito que aqui tinha. Na cidade de São Carlos também tinha. Pense por ser muito próximo, né? 60 quilômetros eram muito próximos, pensando que de Piracicaba para Rio Claro é mais ou menos a mesma distância. Então, eu acredito que aqui tenha. E muitas manifestações também. Outras manifestações, como congadas e uma série de outras manifestações, também poderiam existir. Até o caso dos jongos que aconteciam em Campinas, que, né, possivelmente podem ter acontecido em São Paulo. Se bem que São Carlos é uma cidade muito conservadora, né? Sete bispado, mas acho que é possível que tenha, né? Acho que você pode me ajudar melhor nisso, Toninho. Parece que foi uma das últimas das cidades a abolir a escravidão, né? É. Com uma das maiores populações negras do estado, né? É muito triste, mas é muito interessante a gente pensar na presente data, né? Que não se dá destaque, né? A isso, né? Verdade. Os nossos ouvintes que tiverem a oportunidade de entrar no Museu Odete dos Santos vão poder. Lá existem dados. Da última vez que eu vi, tinha um painel com os dados da população negra em São Carlos nos seus diferentes anos. E sobre essas manifestações? Não, lá eu não achei. Já conversei com o Marcos Bala, ele me indicou alguns caminhos, mas eu não... Na verdade, não achei, acho que seria um pouco de arrogância da minha parte. Eu também não me empenhei para ir atrás, e acho que isso remete um empenho maior para a gente poder encontrar. Acredito que se fuçar, a gente acha. Voltando aos batuques, diferente do jongo que acontece em círculo, o batuque vai acontecer em fileiras. Como é no aquele início clássico das quadrilhas, que ficam os homens de um lado e as mulheres de outro. Né? Então é interessante porque, no primeiro momento, a gente vai poder ouvir daqui a pouco, o canto começa só com a voz, que é, esse canto é chamado de moda, né? Quando ele está cantando só na voz, os homens sobem para cumprimentarem as mulheres. Eles retornam aos seus lugares de origem e as mulheres vêm e cumprimentam os homens. A partir do momento que as duas fileiras incorporaram aquela moda, entram-se os tambores. E aí, os casais não são tão fixos, né? Mas eles se espalham ali pelo salão. E aí, em momentos específicos do toque, que vocês vão poder ouvir no momento mais forte do tambor grave, eles tocam essa região do umbigo, ou a região do baixo ventre, né? Essa manifestação, alguns atores, eles relatam as cerimônias de fertilidade e núpcias da região do Congo Angolana, né? Principalmente por ter essa coisa desse toque do baixo ventre, né? Uhum. Então, talvez essa poderia ter sido a crítica desse padre no encontro com Antônio Cândido, né? Que seria uma dança sexualizada ou sensual demais para a época, né? A respeito da parte das músicas, da música específica, os versos são chamados de moda, né? E aí o que acontece? Elas relatam crônicas da comunidade, daquele grupo social, que são crônicas tanto do passado, que aí vão remeter à escravidão ou alguma pessoa importante da comunidade, como do presente, ou remetem valores morais para o entorno social. Então, a manifestação também tem esse cunho social aí, uhum, né? Para gerir algum tipo de conduta aí entre os participantes. Uhum. Falando um pouco da parte musical do batuque, né? Você tem o tambor grande. Esses tambores, então assim, eles são muito próximos ao batuque de Ubigada de São Paulo e o tambor de crioula, eles são próximos nas características dos seus instrumentos e principalmente na maneira de afinação. Então são tambores escavados, compridos, né, tanto no tambor de crioula quanto no batuque de Ubigada. E aí seriam dois tambores, um tambor grave, que chamado de tambu também, o quijeng, que é um tambor menor, como se fosse com um cálice. Então ele teria um suporte único escavado na madeira, e aí ele faz como se fosse um copo com couro em cima. Uhum. E a matraca, que é batida no corpo desse tambor grande. Então esse tambor grande a gente pode pensar que ele deve ter aí entre 1,50, 1,70, 80. E aí você tem batuqueiro, né? Um tocador que senta na boca dele. Esse tambor tem características de grave e agudos que ele vai trabalhando, ele é mais livre. O quinjeng, que é esse tambor médio indo para o agudo, fica no meio, né, apoiado nesse tambor grande. E a matraca está do lado, ou na frente ou atrás, fazendo ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. E vai embora. Uhum. Tá joia? Aí, para matar a curiosidade dos nossos ouvintes, um batuque de umbigada de Tietê, Piracicaba e Capivari, com a dona Nessid de Toledo. Bom, infelizmente nosso tempo acabou, mas o Renato está convidado, né? Nós vamos fazer uma série aqui, com certeza, Renato. Queremos agradecer a sua presença, queremos agradecer os trabalhos técnicos do Eduardo Martins, que hoje teve um trabalho extra conosco aqui. E convidá-los, vocês ouvintes, para que estejam conosco, né, na próxima semana, na quinta-feira, às 17 horas, com reprise no sábado, às 13. Sempre aqui pela Rádio Scar 95,3. Escute diferente. Ensino básico em revista.